Torres Salvador. Bom dia. O TAM 3601, frente da Foxtrot, autorização São Paulo. Ok, 3601, mantém escuta e aguarde cópia. Ah, você escuta. Tiran 3601 no para cópia. Prossigo, Tiran 3601. Ok, Salvador São Paulo, nível 360, decola da 10 a partir das 7 horas e 5 minutos Zulu. Após decolagem, curva direita, subida da El Leda, após Leda Bridge, após Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, conforme rota do plano de voo. Acione 5450, controle 1208. Autorizado São Paulo, nível 360, decolando a 10, curva direita após a decolagem na saída da El, Leda, Bridge, após Bridge, intercepta por Zulu 16, pega Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Aciona 5450 e 1208, o controle está 3601, decola ao 0705. Afirmativo, chama para pushback e acionamento. Chama na. 3601 para o puxo e acionamento portão 8. Autorizado, chame para o táxi. Chamaram para o táxi na 3601. Aqui é a Comarque, está em contato radar para o Coral, o voo entrou de Mário para a Cidade da Maria, posso me dar as descidas. Cidade da Maria. Mike, é com Mike, como recebe controle? Gente, agora recebemos a transmissão. Toyota 360 no quadro táxi com 68 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando galeão. Gente, a 360 no pátio 1 no Índia. Pontos de espera, chame pronto, ajuste 1019. Pátio Índia, não pode esperar chamar, né? 1019, nós ajustamos 360.